Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã abençoada aqui na unidade 2 do Nabem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante porque ele nos mostra algo diferente do que aprendíamos antes através dos ensinamentos tradicionais do Evangelho que aprendemos em vários meios ao longo da vida. Neste capítulo intitulado Há muitas moradas na casa do Pai, Kardec desenvolveu uma abordagem diferente para explicar o que Jesus queria dizer quando ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Quando Jesus estava para partir, ele estava preparando os discípulos para essa grande transição que ele faria. Ele deixaria o seu corpo físico, que pereceria, e ele retornaria em espírito para demonstrar definitivamente que o homem é um ser imortal. Então ele começou a preparar os discípulos e em algum momento ele disse para eles então que ele iria para preparar um lugar para eles, pois na casa do Pai há muitas moradas. Hoje, quando nós refletimos a partir de todo o conhecimento científico que o universo apresenta uma vastidão impressionante, se nós formos buscar na astronomia os dados que os pesquisadores já estabeleceram de distância entre as galáxias, tamanhos das galáxias, o número de sistemas planetários que existem no universo, nós vamos ver que são números absurdamente grandes. Por isso que se usa a expressão, quando nós queremos falar de algo muito grande, números astronômicos, porque realmente é algo impressionante. E esse universo todo é uma fração mínima do que nós conseguimos perceber da criação divina. Por maior que a gente possa conceber a natureza, o universo, nós sempre teremos uma visão limitada da criação divina. Tanto é que ao longo do tempo os pesquisadores vão formulando outras teorias. Por exemplo, de que não existe um único universo, mas múltiplos universos. Porque à medida que o homem descobre novos dados, ele vai aprofundando os seus métodos de investigação e vai reformulando hipóteses. O fato é que a criação divina ela é impressionante. Tudo esse conjunto é a morada de Deus, a casa do Pai. Naquele tempo, provavelmente quando falava-se de morada do Altíssimo, as pessoas imaginavam um palácio de ouro. Imaginavam como eram os reis, habitavam palácios, o Altíssimo, o soberano, o criador de tudo, deveria provavelmente morar em um palácio. E isso deveria ser com o material mais nobre, mais caro, o ouro. Mas isso as pessoas concebiam porque era a limitação daquele tempo. Eles nem tinham a ideia de que o nosso planeta era na forma redonda, ou quase esférica, ou a forma geoide, como os estudiosos chamam propriamente. Naquele tempo, provavelmente, eles não tinham uma ideia clara do que era o mundo. Porque os nossos sentidos permitem a gente constatar que o mundo é o quê? Uma vastidão plana. Por isso que até hoje perdura a ideia de que nós vivemos numa terra plana para muitas pessoas. Mas está já bem demonstrado que nós vivemos num globo. Mas a parte de todas essas questões, quando Jesus se referiu a isso, ele já estava dando ali indicações para algo que só no futuro o homem compreenderia. Que a morada de Deus é em tudo que ele criou, em tudo. Por isso que nós podemos dizer com muita tranquilidade, mas também com um pouco de assombro, de grande surpresa de dizer, Deus está presente aqui neste momento. Ele está exatamente neste ponto do universo que nós habitamos. E isso é algo que nos caberia lembrar ao longo dos nossos dias. Deus está presente sempre onde nós estivermos. Não por uma criação mental do homem, mas porque de fato Ele está presente. E aí alguém indagaria, mas como eu não percebo Deus? Porque os nossos sentidos são muito limitados. A gente não consegue nem perceber que nós vivemos num globo. Tem gente ainda imaginando que a Terra é plana por causa das suas ilusões e das suas ideias que as levam a conceber erradas. Como que nós vamos conseguir perceber Deus? Jesus, de alguma forma, ele deu essa indicação para nós. O único caminho para a gente conhecer Deus é o amor, o único. Aquele que muito ama, e aqui é preciso entender que o ama é algo muito mais profundo do que a gente imagina que é. Aquele que realmente ama, sente Deus, percebe a presença de Deus, ouve as respostas de Deus, que não são como imaginavam no passado, vozes que vinham de uma nuvem, muito grave aquela voz, e falava coisas com as pessoas. A voz de Deus nós vamos senti-la de uma forma muito especial, que na verdade é absolutamente interna, é algo que se passa dentro de nós para ouvirmos as respostas de Deus. E leva um bom tempo da vida para a gente desenvolver essa habilidade de entender quando aquilo que nós pedimos, aquilo que nós suplicamos, vem a resposta. Às vezes pode levar mais de uma vida, pode levar muito tempo até a resposta de Deus chegar até nós. Porque nós talvez ainda não aprendemos a ouvi-la, ou porque a resposta não é o momento certo de chegar. Porque nós ainda estamos num grande processo de aprendizado, de evolução. Então nós ainda estamos aprendendo a entender. Assim como a criança. Ela leva um tempo até aprender o que a sua mãe ou o que o seu pai está ali orientando, encaminhando para eles. Durante um tempo a criança precisa se desenvolver para entender uma linguagem mais elaborada do que a dela. Assim somos nós na humanidade. Para entendermos a linguagem divina, nós estamos em crescimento, em evolução. Por isso que o amor é tão fundamental, porque é esse desenvolvimento do amor que vai nos endereçar a Deus. Todas as outras tentativas que nós criamos de compreender Deus são buscas, são tentativas. Mas o caminho mais direto a Deus é o amor. O amor que se expressa a tudo que existe. Aos seres humanos, aos animais, à natureza, à vida, a tudo. E nós vamos encontrar em Jesus essas indicações. Quando ele falou, buscando uma síntese de qual era o maior mandamento da lei de Deus, ele falou: ama a Deus acima de todas as coisas. E logo na sequência ele explicou como amar a Deus. Ele falou assim: e o segundo maior mandamento da lei de Deus, semelhante ao primeiro, ou seja, semelhante a amar a Deus, é amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus já deu a síntese. Você quer entender Deus, quer saber quem é Deus? Desenvolve em você o amor. Aprende a amar o próximo. E aí você já estará aprendendo a amar a Deus e estará se comunicando com Ele. O homem, ao longo da sua evolução, ele criou muitas tentativas de interpretar, de agradar Deus. Ele cria as religiões, ele abandona as religiões e parte para uma ciência desprovida de fé. E ele busca os conhecimentos da filosofia através do pensamento, da análise, das comparações, das deduções. E ele vai elaborando a sua forma de interpretar o mundo. Mas ainda hoje é essencial, é fundamental que nós aprendamos a amar. Porque todo conhecimento do mundo não é capaz de nos aproximar de Deus. Todo saber que o mundo pode dar ao ser humano é incapaz de melhorar o mundo. Apenas o amor vai nos libertar. Apenas o amor é capaz de nos conduzir à nossa elevação espiritual. E o dia que nós entendermos melhor isso, nós vamos ver como nós nos libertaremos do sofrimento. Como nós vamos entender que as causas de todas as misérias humanas decorrem das nossas imperfeições. E as misérias humanas são nascidas sempre dos nossos instintos mais primitivos. São nascidas dos nossos impulsos que ainda guardamos de eras muito primitivas, em que éramos seres que desencadeávamos reações agressivas, contundentes, tentando sobreviver. O que nós não entendemos é que essa fase primitiva nós já superamos, ela já passou. Já foi o tempo que nós precisávamos viver no planeta como se fôssemos feras, atacando, reagindo, nos defendendo. Nós vivemos numa fase em que nós tínhamos que nos libertar desses instintos agressivos e impulsivos através da nossa própria inteligência, através da nossa própria capacidade de perceber. Há caminhos melhores para solucionarmos conflitos. Há opções mais fáceis de a gente se libertar da dor e do sofrimento do que causar mais dor e sofrimento aos outros. Por quê? Nós estamos submetidos a uma lei divina que ela é inflexível. Não tem como burlar. É a lei de ação e reação. Tudo que eu desencadear em relação ao outro voltará para mim inevitavelmente. A doutrina espírita nos ensina bem isso, que nós seremos sempre os herdeiros de tudo aquilo que nós criamos, de tudo aquilo que nós montamos no mundo. Sempre se refletirá a nós. Então as causas das misérias humanas estão no próprio homem e não fora dele. Estão na sua própria imperfeição e não em seres imagináveis, como por muito tempo nos ensinaram. De imaginar que o mal ele existe porque alguém cria esse mal para prejudicar a obra divina. Por muito tempo nos ensinaram isso. E até hoje há pessoas que estão com um pensamento muito fortemente preso a essa ideia. E continuam acreditando que as suas dores, as suas misérias são provocadas sempre pelo outro e não por si mesmo. Na verdade, nós somos sempre os herdeiros dos nossos problemas. E há pessoas que se desiludem com a própria vida e a humanidade quando percebem que o homem cria tanta dor e tanto sofrimento para si mesmo e para os outros, para outros seres humanos como ele, para os animais. Há pessoas que ficam desiludidas de pensar por que existe tanto sofrimento e tanta dor no mundo. Por que existe tantas dificuldades, tantos problemas? É porque, e isso é duro falar, e é duro aceitar essa situação, mas é porque nós merecemos. É porque nós ainda criamos as situações que nos trazem o sofrimento. Mas Antenor, o nosso Deus não é o Deus de amor? Não é o Deus de compaixão, de misericórdia, de perdão? Sim, mas Ele é um Deus extremamente pedagógico, didático. Ele entende que as pessoas precisam passar pela experiência para entender profundamente as lições que aquela experiência tem a dar. Assim como nós educadores, nós pais, não poupamos os nossos filhos das consequências dos atos deles, nós também, como filhos de Deus, não somos poupados das consequências dos nossos atos. Imagine um pai e uma mãe que, ou um professor, que ao tentar educar a criança ou o jovem, sempre minimize as consequências dos erros dele. Nunca permita que ele receba, de alguma forma, consequências por ter agido de uma forma indevida. Esse pai e essa mãe estará educando esse filho? Esse pai, essa mãe e esse professor, esse educador, estará ajudando esse ser em desenvolvimento a adquirir a noção de que ele não pode agir indiscriminadamente? Não. Estaremos criando uma geração de pessoas inconsequentes, de pessoas que fazem tudo o que querem para obter satisfação e prazer e que causam problemas para os outros e nada aconteça a eles. Por exemplo, eu me recordo agora de uma cena, uma situação em que um tio, que era chofer numa família muito rica, os jovens começaram a tirar as suas habilitações para dirigir e começam a vir as multas. E aí o pai, o chefe dele, vem pedir: você pode transferir os pontos do meu filho para a sua carteira de habilitação, porque senão ele vai perder o direito de dirigir? Esse pai está educando corretamente o filho? Não. Esse pai, na verdade, está reforçando no filho a tendência para ele ser ali alguém irresponsável, porque sempre haverá alguém que vai reparar os erros dele. Com a gente está acontecendo a mesma coisa na nossa evolução. Deus permite as consequências dos nossos atos se voltarem contra nós, para que possamos aprender com ela. Mas nunca é aquela punição por punir. Nunca é com o objetivo apenas de nos castigar. É sempre com o objetivo de nos educar. Por isso que as dores vêm à prestação. Por isso que não vem tudo de uma vez. A gente não suportaria tudo de uma vez do que a gente já errou. Minha vida está muito difícil, Antenor. Mas Deus não deixou vir todas as dificuldades de uma vez. Veio só a proporção do que você suporta, só. Porque o que você não suporta, Ele não permite chegar até você. É aquele ditado que nós ouvimos falar muito. Deus não põe fardos mais pesados que os ombros não possam carregar. Por isso que a gente precisa pegar essa ideia e lembrar que nós temos a força para vencermos todos os nossos desafios. Temos. Ela está em algum lugar, nós só não encontramos ainda como mobilizá-las, mas ela está lá. Então, quando nós vamos apreciar a vida humana, as condições humanas, não podemos ter um julgamento tão severo sobre a humanidade. Porque, na verdade, todos nós estamos numa grande escola, num grande aprendizado, vivenciando as consequências dos nossos problemas do passado. Muitos se admiram hoje a humanidade apresentar tantos problemas. São epidemias, conflitos sociais, conflitos raciais, conflitos de ideologias, conflitos econômicos, miséria, catástrofe. Mas tudo isso é parte do grande processo de renovação que o mundo está passando. E nós, se permanecermos fiéis aos princípios que adotamos de ética, de integridade, de correção, nós sairemos vitoriosos de todo esse processo. E se nós tivermos compaixão pelos nossos irmãos que passam por momentos difíceis, nós estaremos saindo mais ainda vitoriosos. E se a gente se mobilizar para ajudar, estaremos sendo mais ainda vitoriosos. Por quê? Nós desencadearemos esse mesmo mecanismo que nos traz o sofrimento como consequência dos nossos atos, nos trará a ajuda nos momentos que a prova for para a gente. Nos trará o bem quando nós estivermos enfrentando os nossos desafios, porque também nós os enfrentaremos, nesta vida ou nas vidas futuras. E ninguém tema, porque quando a dor vier, nós estaremos preparados para enfrentá-la. Nós estaremos em condições de vencê-la. Talvez a gente tenha que pedir ajuda, socorro para Deus, para alguém, vir buscar ajuda na casa espírita, mas nós receberemos o amparo para vencer todos os nossos desafios. Então nos cabe mudar essa visão de que nós vivemos num mundo aparentemente sem esperança. Essa visão que nós temos às vezes de que a humanidade é algo ruim no planeta, não é. Tem pessoas que divulgam ideias de que a humanidade é um grande tumor no planeta, como se aqui os seres humanos estivessem tendo que ser eliminados. E há pessoas que já defenderam essa ideia, que a humanidade tinha que ser exterminada para que o mundo, a vida, pudesse desfrutar desse planeta. Isso é uma visão absurda, enlouquecida. Nós somos para estar nesse mundo. Não criando distúrbio e desequilíbrio, mas nós estamos aqui para evoluir. O mundo não nos pertence, ele é um lugar de passagem, porque no universo há outras moradas onde poderemos no futuro viver. E caberá a nós sermos dignos de viver nessas moradas futuras ou nesse maravilhoso mundo que está sendo construído para o futuro da humanidade. Esse mundo extraordinário que a Terra se tornará. Ela vai mudar significativamente nas próximas décadas. Eu, pessoalmente, acredito que conseguirei ver já os indícios disso tudo, dessa transformação. Porque hoje nós já percebemos isso. Esses movimentos que reivindicam os direitos das pessoas representam uma tomada de consciência. Temos que respeitar todo mundo. A preocupação ambiental de cuidarmos bem do planeta, as pessoas que se solidarizam com os que estão sofrendo, as pessoas que divulgam a cultura, a arte, as pessoas que promovem o desenvolvimento humano, as pessoas que se mobilizam pelo bem, isso já é o prenúncio da humanidade do futuro. Isso já é o início de tudo. E muitos vão dizer, mas tem muita coisa triste e infeliz acontecendo, Antenor. Mas é parte desse processo também. É a parte da tentativa de acertar e que às vezes leva a errar. Tudo que nós vivemos hoje no mundo, que aparentemente sugere o caos, na verdade está absolutamente sob controle. As coletividades que passam por provas, por dificuldades, por misérias, são espíritos que estão atrelados a resgates relacionados àquelas experiências. E se nós não estamos passando por uma prova coletiva agora, o que temos que fazer? Trabalhar. Realizar o amor, o bem, praticar a caridade. Por quê? Toda vez que a lei divina nos localiza para nos cobrar aquilo que nós criamos de distúrbio em outras vidas, se nós somos identificados trabalhando no bem, no progresso, na caridade, estendendo o amor para as outras pessoas, a nossa conta fica protelada para o futuro. Até o dia que a gente vai produzir uma transformação tão profunda em nós, e nós não precisaremos passar por tantas provas, por tantas expiações. E esse pensamento, ele é fundamentado numa palavra de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. O significado original da palavra pecado quer dizer errar a mira. É erro. Não é toda aquela conotação teológica que criaram no cristianismo. Pecado quer dizer erro. Quando Jesus falou, todo amor cobre, ou melhor, o amor cobre uma multidão de pecados, ele queria dizer de erros. Se eu me esforçar hoje por me melhorar, por me transformar, eu já estarei trabalhando pela melhora do mundo, porque vai ser uma pessoa melhor habitando o mundo. E eu estarei rapidamente me libertando das consequências negativas do que eu fiz. Daí os espíritos insistirem tanto conosco. Façam o bem onde vocês estiverem, como vocês puderem, na proporção que vocês puderem. Façam o bem assim que vocês tiverem condições. Não importa que seja pouco, mas faça. Perdoe os seus desafetos. Procure se colocar no lugar daquele que erra. Desenvolva o sentimento de empatia em relação ao outro, de sentir-se como o outro se sente. Imagine-se no lugar do outro e faça para o outro o que você esperaria por você. É isso que vai transformar o mundo. Não virá alguém que vai liderar a humanidade para essa mudança. Não virá alguém que vai tirar e resolver os nossos problemas. Não virá alguém que vai, entre aspas, nos salvar no sentido de apagar os nossos erros e dizer, ó, sua ficha está limpa, vai para frente. Somos nós mesmos que temos que modificar a nós mesmos para revertermos aquilo que temos sido e produzirmos para o mundo pessoas melhores para habitar esse mundo maravilhoso. Que nós veremos no futuro, seja nesta atual vida ou na vida futura. Veremos um mundo extraordinário no futuro. O mundo está em processo de transformação. E aquelas ideias que nós temos tão negativas de julgar a humanidade em razão de existir problemas em alguns grupos, em alguns lugares, nós vamos perceber, nós somos uma parcela ínfima da humanidade. A humanidade, nós pensamos, ah, é só os habitantes da Terra? Não. São desses mundos inumeráveis que existem no infinito. A humanidade não compreende apenas a humanidade terráquea, terrestre. Compreende espíritos muito mais avançados do que nós, outros nem tanto, espíritos mais atrasados do que nós. O nosso mundo é um mundo classificado dentro da escala espírita como um mundo de provas e expiações. Mas ele não é o mundo mais primitivo que existe. Existem mundos mais primitivos que a Terra, assim como um dia ela foi. Em algum lugar dessa vastidão do universo, existe uma humanidade que está saindo da animalidade, de comportamentos puramente instintivos, e iniciando um processo de humanização. Eles já têm lampejos de consciência, já têm lampejos de ideias como o homem primitivo começou a ter. Eles já começam a ensaiar o contato, a capacidade de modificar o ambiente a partir da sua vontade e não mais pelo instinto. Aqueles que não se adaptarem aqui no planeta Terra a todas essas transformações serão amorosamente convidados a cooperar na evolução desses seres, desses nossos irmãos desse mundo primitivo. Serão levados a reencarnar nesses mundos, porque lá eles irão aprender e ao mesmo tempo serão instrutores dessa humanidade que se desenvolve lá. Assim como foi com o nosso mundo. Nós também, no início da formação da humanidade, recebemos espíritos que vieram de outro mundo, que, avançando, eles já não entendiam mais as novas atitudes que deveriam ter, as mudanças que deveriam ter realizado. E vieram para cá e nos ajudaram no início da nossa evolução. E eles puderam voltar para o seu mundo. Assim como aqueles que não se adaptarem, poderão que se adaptarem e cumprirem suas tarefas lá nesse mundo primitivo, poderão vir para a Terra. E assim nós poderemos então ter uma evolução, uma mudança, uma transformação muito grande. As causas das misérias humanas residem sempre nas imperfeições humanas. Melhora o homem e o mundo melhora. E quem é o homem que nós podemos mudar? A esposa pensa, meu marido, errou. O homem, meu chefe, errou. A criança pensa, meu pai, minha mãe. O irmão pensa, vou mudar o meu irmão. Não. Existe uma única pessoa que nós somos capazes e somos eficientes para mudá-la. Somos nós mesmos. E nós precisamos cuidar muito de nós mesmos para nos melhorarmos, para nos transformarmos, para sermos algo novo, algo inovador na vida. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos ajude a conservar essas ideias como estímulos para a nossa renovação.